14 horas e 12 minutos. Boa tarde, bem-vindos à primeira emissão piloto de Janela Aberta. Uma janela aberta para a vida, para a boa disposição, para a boa música também. Vamos ouvir de todos os géneros, de todos os estilos, música portuguesa, música internacional, música francesa. Falando disso, depois dos Eurythmics com Sweet Dreams, para ouvir Sous le Vent, Garou e Céline Dion. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Que je t'oublie, écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. Melhor sintonia do mundo, 96.2 FM. Esta é a sintonia da Arconciel. Até às 16h30, o meu nome é Carla Gamboa. Este é o primeiro episódio do resto das nossas vidas. Se eu fosse um dia o teu olhar. Pedro Brunhosa, quem diz que a música francesa não se mistura com a portuguesa? Longe disso. Vamos recordar, vamos ouvir tanta música boa hoje. Fique daí. O mar, por entre o corpo fraco de lutar, quente o chão, onde estendo e te levo a razão. Longa a noite, só o sol quebra o silêncio, madrugada de cristal, leve, lento, no fiel, como este vento que te navega na pele. Pede-me a paz do teu mundo, louco, leve, assim sou. É um pouco mais, solta a tua voz lá do fundo, grita, mostra-me a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar.

Frase de Luís Vaz de Camões. Eu volto a repetir, porque é extremamente interessante. Ora, ouça lá. Mais com o saber se vence que com o braço. Em Portugal também se diz que não é com vinagre que se apanham moscas, não é? Pelo menos acho que é isso que nós dizemos em Portugal. Sim ou não? Sim? Talvez? Ok. Pronto, ficamos por aqui assim. É um prazer estar lado a lado convosco. Eu espero que estas tardes de sábado serão do vosso gosto. Eu, por mim, quanto a mim, eu estou super contente de estar por aqui assim. Tu e eu, Capa Negra, é verdade. Vamos ouvir a Kátia com a Marilina, Capa Negra, para ouvir. Sinto que a culpa é minha, mas não sei bem porquê. Sinto lágrimas nos olhos, mas ninguém as vê. Estou farto de mim, farto daquilo que sou, farto daquilo que penso. Mostrem-me a saída deste abismo imenso. Perguntem-me se algum dia serei feliz, enquanto ouço uma voz dentro de mim que me diz: chorei, mas não sei se alguém me ouviu. E não sei se quem me viu sabe a dor que em mim carrego. E a angústia que se esconde. Prometo buscar. Antes de Marilina e Kátia, dos Capa Negra, Bossa e Cis e Marisa, chama-se Alguém Me Ouviu. E agora sim, prometido não é de vidro por aqui, vá não. Capa Negra, Marilina e Kátia, as duas lindas vozes femininas, bem portuguesas, dos Capa Negra. Esta chama-se Tu e Eu. Elas as duas. Oh lá lá lá lá lá lá. Tudo começou com uma paixão. E agora estou aqui. Cantamos juntas com o coração. Agora só.

chamar Vanessa, a tua menina. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem, tem um encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem um encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Que é bem cheinha e muito moreninha. Que é bem cheinha e muito moreninha. Que é bem cheinha e muito moreninha. Cheinha e moreninha. Maria Albertina. Depois desta reprise dos Humanos com Maria Albertina, pá, tinha que vir um original, não é? A canção do Engate com António Variações. Quem não se lembra desta? Aquele senhor giraço, pá, barbudo. Cabeleireiro ainda por cima, não era? Uma mente fenomenal, um poeta incrível, um compositor magnífico. Que mais posso eu dizer de António Variações? Tu estás livre, eu estou livre. É uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Yeah.

perguntas. Aproveitam todo o espaço que lhes oferece na rádio e nos jornais. E falam com desembaraço, como se fossem formados em falar demais. Demagogia feita à maneira. Et sur radio-arc-en-ciel.fr. Let's go. saudades! Que saudades destes anos 80! Oh, oh, oh. Não tem nada a ver! Oh mãe! Aquele moço batendo! São os Iris! Fiquem connosco, isto vai ser assim, sempre a aviá-las até às 16h30, até às 4h30 da tarde, não é? É a melhor sintonia, a Rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM. La FM en couleur. En couleur. Para continuarmos a ouvir aqui assim na Rádio Arc-en-Ciel, o melhor da música no melhor dos FMs. E esta vai direitinha, direitinha, sabem para onde? Para Beauvais. Eh ben oui, on a du monde qui nous écoute à Beauvais cet après-midi. E vai com um beijinho muito, muito grande, muito especial para o Bruno Ribeiro e para toda a família, para toda a família, ai, que isto o francês está-se a misturar com o português, não pode ser nada, para toda a família Ribeiro, que nos estão a sintonizar e a ouvir, eles estão a trabalhar neste momento e estão-nos a ouvir-se. Para o Bruno Ribeiro, para a sua família, um beijinho muito grande, meu e da Kátia também, ok? Não é só meu. Black Velvet, Alana Miles. E eu espero que gostem. Ah não, bah non, c'est pas ça. C'est pas ça, il faut que je comprenne comment ça marche. C'est pas possible ça. Comme ça? Black Velvet, Alana Miles, agora sim. Não, também não. Isto é pouqui. Ouais, je sens ta lame de la boca. Entre nous vient você. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Le bébé du sale. Allô, allô, allô. Million dollars, bébé du beau sang. Ça va, non, fâche mal, j'en voltage. Allô, allô, allô. Million dollars, bébé du beau sang. J'suis gang, gang, oh, game. Boy, ne joue pas, bang, bang, bang. J'suis gang, gang, oh, game. Boy, ne joue pas, bang, bang, bang. Bla bla bla bla pouki, ferme la porte à la pouki dans le sas. Bla bla bla bla pouki, ferme la porte à la pouki dans le sas. Pouki, pouki, pouki, ferme la porte à la

continuação de bom trabalho para quem está a trabalhar a esta hora do dia. Eu sei que não é fácil, não é nada fácil. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. E vá, oui, que c'est le week-end. E é ótimo, que bom que é. Sábado e está um sol magnífico. Eu espero que você esteja a aproveitar bem esta tarde maravilhosa de primavera. Você sabia que neste mesmo dia, mas no ano de 2010, o alpinista português João Garcia atinge às 9h45 da manhã, hora de Lisboa, bem claro, o cume do Annapurna, de 8.091 metros. É alto para caraças. No Nepal, tornando-se assim o primeiro português a conseguir chegar ao topo das 14 montanhas do mundo acima dos 8 mil metros. Ainda neste mesmo dia, 17 de abril, mas em 2008, dezenas de milhares de trabalhadores do setor público e privado juntam-se em frente à Assembleia da República para reivindicar uma legislação laboral que assume ou que assegure o combate à precariedade. E também em 2008 morre o poeta Aimé Césaire, natural da Martinique, aos 94 anos, num hospital em Fort-de-France, onde estava hospitalizado há cerca de uma semana devido a problemas cardíacos, ao menos não foi com o Covid. Aimé Césaire foi um dos fundadores do movimento Negritude, criado depois da Segunda Guerra Mundial e que agregou escritores negros francófonos, entre os quais o senegalês Leopold Sédar Senghor. Este é o 107º dia do ano. Faltam 258 dias para o termo de 2021. O pensamento do dia para hoje, não sei se você ouviu ainda há pouco, mas eu volto a recordar, é uma frase excelente de Luís Vaz de Camões. Ora, então escute lá. Mais com o saber se vence que com o braço. Eu volto a repetir, que é para isto ficar bem na nossa cabeça. Mais com o saber se vence que com o braço. E que grande, grande verdade. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Espero que gostem da tarde que estão a passar aqui assim, lado a lado comigo. Meu nome é Carla Gamboa, eu vim para ficar aqui na Rádio Arc-en-Ciel, todos os sábados, entre as 14h30 e as 16h30. Esta eu adoro, Cose della Vita, Eros Ramazzotti e Tina Turner, of course. Quei momenti fra di noi. I distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Da come vedi, sto pensando a te. Oh yeah. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Feel it again, all the love is out there. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suon. Sto pensando a te. Oh, Oh, boa música, só grandes sons por aqui. Para já, Ivete Sangalo com Shakira, Shakira. Dançando, viu, minha gente? Alê! Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você. Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você. Dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dance comigo. Daddy. Oh, Annie. Les meilleurs sons latinos. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Perca nas horas com tanta boa música. Coração espinado. Santana, claro. Só podia. 15 horas 27 minutos. Você pode escutar-nos em www.radioarconciel.fr. Venha também descobrir o nosso Facebook, Rádio Arconciel. Se não, Instagram, @arconciel, não, arc-en-ciel-radio, voilà. O nosso número de telefone é o 02-38-43-4800. Vamos continuar numa onda latina. Até porque está bonito o dia hoje. Está frio, mas está bonito. E eu estou tão bem aqui assim lado a lado consigo. Estamos na melhor sintonia possível. São os Aventura. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Exatamente. E por aqui assim nós continuamos com música latina a bater sempre muito à frente. Me enamorei. Charly Rodríguez. Y después, la camisa negra, Juanes. Linda y bella flor, amor de primavera, voy a darte motivos para que así tú me quieras y poder bailar juntos toda la noche, no parar de gritar. Yeah, yeah. Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré sin saber por qué. Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pasen a verte porque tú eres la más bella. Quiero enamorarte en este amanecer. Desde que te vi de ti me enamoré. Si de amor se trata es mi infinita. La casa la incumbra toda mi herida. Del amor que siento lo más pa' dentro. Solo tu sonrisa me pone contento. No te vayas, solo sube, sube. Con el ritmo está en nube, nube. Solo quiero decirte, niña, quiéreme. Para que así tú me quieras y poder bailar juntos toda la noche y no parar de gritar. Yeah, yeah. Linda y bella flor, amor de primavera, voy a darte motivos para que así tú me quieras y poder bailar juntos toda la noche y no parar de gritar. Yeah, yeah. Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré. A mi lado y solo quiero amarte y poderte enamorar. Tus ojos son caramelos, tu piel color canela. Vente conmigo, mi niña, que esta noche parrunga. Si de amor se trata es mi infinita. La casa la incumbra toda mi herida. Del amor que siento lo más pa' dentro. Solo tu sonrisa me pone contento. No te pares, solo sube, sube. Con el ritmo toda nube, nube. Solo quiero decirte, niña, quiéreme. Bella flor, amor de primavera, voy a darte motivos para que así tú me quieras y poder bailar juntos toda la noche y no parar de gritar. Yeah, yeah. Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré sin saber por qué. Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Me alejo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo

on, baby. Faz, faz, faz, faz comigo. Eu quero estar contigo. Perdidos de amor. Ai, ai, ai. Faz, faz, faz, faz comigo. Vai ser o meu castigo. Sentir o teu calor. Ai, ai, ai. Faz. Vamos continuando por aqui assim na nossa rádio Arc-en-Ciel. Eu vou estar convosco até às 16h30. Estamos a começar a entrar na reta final desta primeira emissão da Janela Aberta. Espero que tenham gostado desta emissão, ou que estejam a gostar ainda, é verdade, desta primeira emissão piloto na Rádio Arc-en-Ciel em 96.2 FM ou em www.radio-arc-en-ciel.fr. É verdade, vocês podem nos ouvir por todo o lado e de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Vamos continuar com a boa música portuguesa, com Anselmo Ralph. Vamos entrar numa assim mais romântica para esta reta final da primeira emissão da Janela Aberta. O meu nome é Carla Gamboa e é com imenso prazer que eu estou lado a lado consigo todos os sábados, a partir de hoje, entre as 14h30 e as 16h30. Vamos ouvir boa música, sempre na melhor das sintonias. Arc-en-Ciel. Por vezes quando nós discutimos, e na raiva eu te digo coisas que até magoam. Sim, eu digo tantas coisas feias. Alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo. Sim, não liga não o que na raiva eu te digo, pois é ela. Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. C'était dit, voici la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Le chemin. Y'avait pas de maison, y'avait pas le bonheur, j'avais pas de raison, mon âme sœur. Y'avait pas de rire, mais y'avait pas de pleurs, j'étais seule ici, mon âme sœur. Tu sais le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour de toutes les façons. Oui c'est écrit, c'était dit, oui c'est la vie. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. Horas e 52 minutos. Notícia de última hora: Portugal contabiliza este sábado com mais 5 mortes e 649 novos casos de Covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral de Saúde, a DGS. Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.492 mortes e 830.560 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 25.344 casos, mesmo assim menos 23 com relação ao dia de ontem. Este boletim de DGS revela que estão internados 415 doentes, menos 14 do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos estão 103 doentes, o que representa um aumento de 2 pacientes. Os dados indicam ainda que mais 667 doentes foram dados como recuperados, já não é mau, fazendo subir para 788.274 o número total de recuperados desde o início desta pandemia em Portugal, em março de 2020. As autoridades de saúde têm sob vigilância 20.638 contactos, mais 698 relativamente ao dia de ontem. incrível. Enfim, quando é que esta pandemia se vai embora e quando é que nós vamos ficar tranquilos para ir até ao nosso país de férias, aproveitar o mar, o sol, a família e a todos os nossos queridos que estão lá embaixo, toda a nossa família querida que está lá embaixo, e nós temos tanta, tanta saudade dela. Enquanto isso, vamos ficando aqui assim a ouvir a Rádio Arc-en-Ciel. Também podem ouvir e podem dizer à vossa família para ouvir a Rádio Arc-en-Ciel em Portugal através do nosso site www.radio-arc-en-ciel.fr. Digam-lhes a eles para sintonizarem e vão ouvindo os nossos programas todos. Temos também programas com dedicatórias de músicas, onde vocês vão telefonar, vão pedir as vossas músicas e dedicá-las a todos aqueles que estão em Portugal. Vamos fazer da Rádio Arc-en-Ciel a ponte entre a França e Portugal durante este confinamento em que fica tão difícil de estarmos juntinhos com aqueles que mais amamos. Vamos continuar com a música, com a janela aberta, já sabem, até às 16h30. O meu nome é Carla Gamboa e é um prazer enorme estar lado a lado convosco. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Arc-en-Ciel 96.2 La FM en couleur. Unchain my heart, baby, let me be, cause you don't care, well please set me free. Janela aberta. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, it tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain tão bem recordar. Joe Cocker, Unchain My Heart. É mesmo a entrada na reta final desta primeira emissão da Janela Aberta. Uma janela aberta para a vida. Vocês vão ver, sábado que vem, vamos falar dos horóscopos. Vamos saber as últimas novidades, as notícias, o que vai acontecendo em Portugal continental e nas ilhas. Se vocês tiverem notícias da vossa terra, não hesitem. Façam-me saber. Vamos conversar sobre muitas, muitas coisas aqui, assim. Unchain My Heart. Como eu estava a dizer, vamos conversar sobre muitas, muitas coisas aqui, assim. Sábado que vem, o programa vai estar muito mais recheado, muito mais repleto de coisas boas e bonitas. Vamos conversar. Vamos, como eu vos dizia, falar dos horóscopos. Pois é, isto é importante saber estas coisas, não é? Como é que vai ser a semana, o que é que se vai passar, se podemos sair à rua, se vamos ser desconfinados ou não. Ai, era tão bom! Vamos nos mantendo alertas e eu vou-vos informando também por aqui, assim, dentro da medida dos possíveis, ok? Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Para continuarmos na boa onda da música portuguesa, na excelente música portuguesa que ainda se vai fazendo. Ah, esta é velhinha, mas eu não resisto. Quem é que se lembra? Querida mãe, querido pai, então que tal? São os Rio Grande e este é o Postal dos Correios. Que por enquanto é a única coisa que a gente vai podendo fazer para todos aqueles que estão em Portugal, não é? Bora lá. Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer. Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída. Já chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. Thank you. E pronto, chegou então a hora das despedidas. Para já, e a partir das 17 horas até às 19, vocês vão ficar com Julián e Luis Noche Flamenca. Vamos ficar com música flamenca. Eu, como já vos disse, estou a entrar na reta final, finalzinha mesmo. Mas ainda antes, dois ou três temas, não é? Antes das despedidas, como é? Convém. Vamos lá. Esta também é bem velhinha, são os Irmãos Verdades. E quem não se lembra ter dançado este som? Ai, eu lembro. Saudades. Yolanda. Irmãos Verdades. Quem se lembra, mete a mão no ar, vai lá. We'll be right back. devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Quero-vos falar um bocadinho também sobre a programação da Rádio Arc-en-Ciel, porque é multicolor, como diz exatamente o nome da rádio, não é? La Rádio Arc-en-Ciel. Hoje já estivemos com a Christine, das 9 ao meio-dia, com o Portugal no coração. A nossa Christine, que hoje fez um programa muito diferente, e a culpa foi minha, porque teve que me estar a formar também, teve que me estar a ensinar a passar aqui assim por esta técnica toda da mesa, de tudo, hein? Mas também, logo de seguida, a Silvia, com a sua pausa musical. E foi uma excelente pausa. Gostei imenso, imenso, imenso de estar com a Silvia durante a sua pausa musical. Fez mesmo bem. Depois, entre as 14h30 e as 16h30, já sabem, sou eu, com a janela aberta, de par em par, toda escancarada. A partir das 17h até às 19h, hoje ainda, vamos ter o Julián e Luís, com Noche Flamenco. Isso é que é de valor. Boa música espanhola aí assim também. Amanhã vamos ter o Cantar do Galo a partir das 8 da manhã. E a partir das 10h30 e até ao meio-dia e meia, adivinhem, vocês até já sabem, são o Jerome, o Lionel e a Kátia. Avec le téléphone sonne. Pois é, vai ser dia de discos pedidos amanhã. Não se esqueçam, notem bem, entre as 10h30 da manhã e o meio-dia e meia. O telefone para o qual vocês têm que ligar é o 02-38-43-48-00. É tão simples. Quero deixar um beijinho muito, muito grande também para a Glória. A Glória, que faz o seu programa todas as quartas-feiras. Chama-se A Música da Glória. E podem crer, ela tem uns gostos fenomenais também. A Música da Glória é sempre boa música. Um beijinho muito grande, Glória. E obrigada pela chamada telefónica e pela tua força também, pela coragem. Valeu, beijão. Mas não é só. Há tantos mais programas aqui assim na nossa Rádio Arc-en-Ciel. Sabe tão bem, pessoal. Mas eu, bom, eu vou ficar por aqui, não é? Isto hoje, pronto, hoje foi hoje. Foi excelente, foi a primeira emissão. Aquela primeira emissão tirada a ferros quase. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, muito sinceramente, eu adorei. Não podia ter sido melhor e não podia ter gostado mais de estar estas duas horas convosco. Já fazia algum tempo que eu não estava nas ondas da rádio e então pronto, olhem, sinto-me mesmo bem e eu espero que vocês tenham gostado também, muito sinceramente. Se gostaram, podem-me dizer, ou através do Facebook, ou pelo telefone, 02-38-43-48-00. Se não gostaram, por favor, guardem para vocês, não me digam nada, está bem? é preferível, eu gosto mais, ok? Beijinhos a todos, até sábado que vem, não é? Até sábado que vem. Bonga, fogo na canjica, vamos embora, Bonga. Ai, ai, ai, ai, ai. No fogo da canjica não há mais tempo a perder. Pratos fora da cozinha pra você virar mordida. Boto, boto, canjica. Boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. Isso afundo a labareda que a fumaça vai chamar. Põe mais água na panela pro povo se confortar. Boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. todo lugar, estão vindo, estão a chegar. De todo lugar, estão vindo, estão a chegar. Boto, boto, ali boto, boto, ali boto, boto, ali boto, boto, canela de barro, olho de palma, milho e feijão, queimado no fundo é que eu vou. Aba no fogo da canjica, não há mais tempo a perder. Pratos fora da cozinha pra servir a morteira. Boto, boto, canjica, boto, boto, aí boto, boto, aí boto, boto, atiça fundo a labareda que a fumaça vai chamar. Põe mais água na panela pro povo se confortar. Boto, boto, aí boto, boto, aí boto, boto, aí boto, boto, de todo lugar estão vindo, estão a chegar. De todo lugar estão vindo, estão a chegar. Aí boto, boto, aí boto, boto, aí boto, boto, aqui boto, boto, panela de barro, é olho de palma, um milho com feijão queimado no fundo. Não há mais tempo a perder. Pratos para da cozinha pra servir a morte. Não, boto, boto, aí boto, boto, aí boto, boto, aí boto, boto, desafunda a labareda que a fumaça vai chamar. Põe mais água na panela pro povo se confortar. Aí boto, boto, aí boto, boto, aí boto, boto, aí boto, boto. De todo lugar estão vindo, estão a chegar. De todo lugar estão vindo, estão a chegar. Aí boto, boto, aí boto, boto, aí boto, boto, aí boto, boto, panela de barro, olho de palma, milho e feijão, queimado no fundo. Ai! Ai, ué! Panela de barro, veja, coloca isso aqui. Boto, boto, suma. Ai, vai que chega com essa cubata. Vamos seguir pé. Sebo. Chega com a tua gota, o diabo é o Gigi lá, o Xala. Ai, ai, fogo, fogo, fogo. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Pronto, agora sim. Definitivamente ficam por aqui assim as minhas despedidas. Eu prometo estar de volta sábado que vem, às 14h30, 2h30 da tarde, em ponto. Até lá, deixo-vos com muita saudade. Muita saudade. Na voz de Cesária Évora. Beijo no coração. Até sábado, se Deus quiser. Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade.

ideas. Até ontem eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro sem norte nem sul. Desenvolvimento.